vendedor de amendoim de cocada chegou. Levante a mão e glorifica Deus. Aquele menino que vivia dizendo: quem vai pra Camaragibe na Kombi assim vai. Toma os pedaços. Cantem! Ó, navegue sua mão assim, navegue sua mão assim, assim. Torna tudo novo, Senhor, para mim. Quando eu perdido, cante! Quando eu e bem triste estiver. Toma os pedaços. Quero te seguir por este caminho e dar meu coração pra teu louvor. E quando os dias maus vierem, e quando os dias maus vierem despedaçar o meu ser, toma os pedaços, levante a mão, vai. Do meu. No compasso assim, assim, ó, assim, ó, assim, ó. Assim, ó. Toma os pedaços do meu ser. Apaixonado pelo Senhor, quando penso no que passei, minha vida foi tão ruim. Eu tentei tantas vezes ser feliz, pra onde ir? Mas agora que Jesus entrou, a razão que seguir vem pra mim. Toma os pedaços, você Senhor, levante a mão. Quem é do Senhor, levante a mão assim. Começa a gritar. Começa a gritar.